Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. A adolescência deveria terminar, teoricamente, quando você paga o seu primeiro imposto de renda. Essa é boa. Gostei, essa é boa. Aqui é o Afonso 3D e eu, cara, não tenho a menor vergonha de dizer que eu sou o Peter Pan com habilitação falsa de que pode beber. Nossa, mãe do céu. Tá bom. Você tá bebendo, a gente já percebeu. Olá a todos, aqui é Rex, o nerd mais forte do mundo, e um homem sem DST é um homem sem história. Ai, meu Deus! Nossa, meu Deus do céu! Pra desespero do Alexandre, pronto. Ai, socorro! Nossa, eu tinha pensado num negócio, mas... Se eu falar, minha mulher vai me matar. É assim que começa. É assim que é bom, porra. Assim que é bom. Eu sou o Lierson e eu acho que o único motivo de eu não ter um filho ainda é porque eu sou estéreo. Velho. Caraca. Deus do céu. Entenda como quiser. Brincadeira. Aqui é o Azaghal e esse programa vai ter corte que não acaba mais. O editor tá com a mãozinha de navalha. Ai, muito bem, nós estamos aqui pra falar com esses eternos adolescentes. Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu. Canelada. Canelada. Muito bem, gaveta, vamos para mais uma semana de vez em canela nessa Nerdcast! Vamos! Olha só quem está aqui! Gavetinha! Nosso hall de convidados, agora que a Azaghal está viajando, está terminando a viagem de trabalho da Azaghal, e daqui a pouco começa a sua viagem de férias, Gavê! Ele vai chegar e a gente vai dar aquele tapinha assim, sabe, de luta livre? Uhum. A gente troca, eu vou pro ringue e ele volta. Olha só. Pro mesmo lugar, inclusive. Quem está seguindo a gente nas redes sociais já sabe o que aconteceu. Queimando a língua com Anderson Gaveta. Olha só, em breve. Vocês sabem que a magia da edição faz as coisas mudarem de ordem. Então, assim, a gente tá gravando isso daqui antes de eu gravar de fato. É verdade, você não sabe ainda como é que vai ser. Talvez já seja a última vez que tem um registro meu de áudio apenas. Medo real de ser. Ai, aguardem, maravilhoso. Não. Mas você tá feliz, Gavetinha? Vai entrar de férias? Tô feliz, vou entrar de férias, cara. Eu vou fazer um desafio, que a última vez que eu fui na Universal, na verdade, eu entrei numa montanha russa. Eu não entrei na montanha russa, eu fui encaixado nela. É verdade, olha aí. Lembra disso, que eu fui na Rocket? Eu lembro, foi terror. É, na verdade, eles não fecharam o cinto de segurança, eu só entalei nela e foi. Então eu quero voltar agora e usar o cinto de segurança. Olha só, agora vai ser outra história. É, o resto que sobrou do gaveta vai lá. Excelente, muito bom, cara. Divirta-se na Disney. Na Disney. Você merece. Eu vou filmar lá. Excelente. E olha só, vocês que ficam falando assim, agora tô percebendo que o gaveta não tá editando. Você não sabe de nada. Não sabe de nada, eu tenho poder. Sou que nem Doutor Estranho. Abre os braços, viu, gaveta? Abre os braços quando tá dormindo, não tá dormindo. Tem um portal lá, tá lá na biblioteca lendo, editando. Pô, toma, foi em todos os lugares. Se você se parar agora e fechar o olhinho, você vai sentir o meu dedinho cutucando o teu ouvido agora. Muito bem, Nerd. Eu quero falar, gaveta, olha só. Nerd Store está tendo festival de camisetas. Já está rolando. Só vai até dia 13 de maio agora. De 2018, se você não sabe o que é, preste atenção. É o seguinte: se você comprar 3 camisetas ou mais na Nerd Store, frete grátis. É isso aí, pra qualquer região do Brasil. Nossa, eu tenho que fazer isso agora, sabe? Porque o meu armário mudou. Já mudou, é verdade, a Gabi perdeu tudo. Meu armário mudou, eu tenho que comprar camisetas novas. Caraca, olha só, presta atenção: 3 ou mais camisetas até dia 13 de maio, frete grátis para todo o Brasil. E aproveita que tem reposições de camisetas que acabaram. Olha só, esse ano voltando, como todo ano de Copa do Mundo e eleições, a camiseta tem que ter fezes. Piadela. É uma piadela terrível, mas olha, fez muito sucesso na Copa do Mundo. E olha só, tá de volta. Outra que já acabou rápida e voltou. Call of Faraday, caraca. Senhor K, milhões, está de volta. Também temos a No Pain, No Power. Você está vendo aí no aplicativo do Jovem Nerd. E também outro grande sucesso da Nestor, a Spartan Skull, voltou. Então aproveite essas reposições e muitas outras no hot site que tem. Se você entrar em nestor.com.br/festival de camisetas, você vai direto para uma área toda dedicada a te ajudar a decidir rápido quais são antes que acabe. E aproveite esse frete grátis para todo o Brasil, gente. 3 ou mais camisetas até dia 13 de maio de 2018. Tá valendo? Corre, seu nerd! Só na Nestor, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 24 minutos e 37 loucuras adolescentes. Gaveta, gaveta, olha só, quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas esta semana, como o Ícaro Ventura, a Débora Campelo, o Alfredo Zeratul, o Aliberto José dos Santos Neto, Douglas Rafael Ferreira e Lucas Marchesin. Muito obrigado, nerds. Isso aí. Ó, já assumi aqui... Vou agradecer a Desirê Silveira Luizi, eu acho que é Luizi, uhum, pelo escalpo solidário. Isso, dos seus madeixas, muito obrigado. Arte dos fãs, gaveta, temos aqui arte dos fãs de Vingadores aqui, tem um grafite do Thanos pelo André Luiz Farias, muito maneiro. Nerd Power em Lego em 3D pelo Pedro Voltolini e também tem a Infinity War pelo Fabrício Nascimento, que ficou muito maneiro, galera. Muito bom, você ficou empolgado com Avengers? Ah, meu Deus do céu, eu só vi uma vez. Uma vez é pouco. É pouco, é pouco, é uma verdade. Uma vez é pouco, eu tô agoniado aqui. Eu preciso ver de novo, cara. Eu não sei. É pra mim, finalmente, um filme de herói chegou no nível do Dark Knight. Olha só, caraca, e olha, apesar de ser um estilo bem diferente, né, mas... Dark... É, mas no amor do coração, no meu coração, caraca, ele chegou no nível. Olha aí, muito bom. Vamos lá. Lucas Samagaio, 31 anos, ator, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Aí, gaveta. Aí, não tão longe daí. Isso aí. Tá, mora aqui perto. Vem aqui aí fazer a carapabá. Pra tomar tiro. Esse não... Cara, meu carro tomou um tiro. Desculpa. O quê? Exatamente. Exatamente. Meu carro tá com um buraco de tiro. Eu vou postar isso no Instagram. Tu vai ver. Caraca, bom. Você tava no carro? Não. A gente voltou pro carro. Onde a gente tá? Rio de Janeiro. Pum. Tá lá um tiro, um buraco assim. Você voltou, você deixou o carro estacionado em algum lugar? Aí, na rua? Exato. Deixamos o carro estacionado na rua. Aí quando você voltou, tinha um buraco de bala no teu carro? Exatamente. Caraca, caraca. Dizem que quando você chega em São Paulo, a primeira coisa que faz é um motoboy bater no teu carro. Aqui é você tomar um tiro no teu carro. Caraca. Meu ali. Deus, cara. Sabe assim, que furinho aquele ali? Engraçado, não tinha um recuo de água aqui no meio do capô. No capô? É, foi no capô. Foi no, na frente, assim, do carro. Caraca, meu Deus do céu, cara. É isso aí, gente. Eu vou viajar agora e não volto não, tá? Eu vou editar de lá, de Orlando. Ei, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Muito bom, e-mail do Lucas. Esse não é meu primeiro e-mail. Vamos às teorias sobre Avengers. Ó, spoiler de Avengers, se você ainda não viu Vingadores, já sabe, uhum, a gente vai ler a leitura de mês do último Nerdcast foi sobre Vingadores, também tem spoiler, certo? Então vamos às teorias. Se você não quiser, você pula diretamente para... 24 minutos e 37 loucuras adolescentes. Vamos às teorias. Loki está morto? Sim. Por favor, dessa vez sim, né? Eu gostaria muito que sim, mas o sumiço dele na cena e o reaparecimento no canto da sala, o seu discurso com as palavras soltas, no estilo mestre das palavras, e sua ousadia de matar um titã com um punhal, parece que tudo era parte de um plano maior do Loki. Ah, pô, como assim? Quando ele fingia que não é... Assim, era ele ali, né? Quando ele fazia aquela projeção dele, ele era holográfica, né? Você atravessava ele. Exato. Ele pegou ele no pescoço e espremeu. Ele virou um tomate. Então, ele já o conhecia. Tinha noção de todo o seu poder. Sabia que um punhal não mataria, mas tiraria sua atenção, talvez, de sua fuga. Outro ponto importante, quando o Loki morreu, e que morte incrível... Pois é, por isso que não pode... Ele tem que ter morrido mesmo. Ele não voltou para sua forma original, que é azulzinho, gigantinho azulzinho, que a propósito ele falou com orgulho de seu reinado de direito. Não sei. Ele tá dando muito crédito pros roteiristas nesse momento aí. Não tragam o Loki de volta, gente. Sério, tem que ter consequências. Exato. Mas, aí ele continua aqui. Uma pergunta. Por que o Doutor Estranho não criou um portal entre a cabeça e o pescoço do Thanos e fecha? Bom, gente, isso é porque é filme de quadrinhos, é isso. Cara, se você... O Doutor Estranho, ele tem o mesmo problema do Flash. Se você parar pra pensar, eles são invencíveis. É, exato. Invencíveis. Dá pra fazer mil coisas. Ele pode fazer 90 portais e transformar o Thanos numa salada de cenoura com batata. Exato, pois é. Tem que abstrair essas coisas. Ele é o Mago Supremo. Thanos está preso. Corta a cabeça e pronto. Não precisa nem ser a cabeça. Podia cortar o braço dele pra tirar a luva, a manopla, entendeu? Exatamente. Se você parar pra pensar, né? Eu castrava ele também, só de sacanagem. Eu castrava um portal na frente, assim. Exato. Porra, acabou, já era. E só falo isso porque o filme mostra que isso é capaz, porque lá o outro cara fica sem braço lá, quando tenta voltar. Continuando, ele fala, não acho que o Adam Warlock vai aparecer e que seu papel será suprido pela Capitã Marvel. Talvez ela seja o que o Adam é nos quadrinhos. Entre tantas coisas pra falar, só quero pontuar mais uma coisa importantíssima. O Doutor Estranho sabe que o Tony Stark tem que estar no final. O Tony sabe que ele vai estar no final de tudo. Ele teve essa visão. Teve? Foi aquele sonho que ele viu todo mundo morto no outro Avengers, será? Lembra que ele tava num sonho e ele viu todo mundo morto? Caraca, eu não lembro disso. Teve isso? Teve, mas eu acho que foi um... Quando a Feiticeira Escarlate encosta no Tony Stark. Logo no início do 2. Caraca! Será? Trouxe agora da memória, assim. Nossa! Não sei se é isso que ele tá se referindo. E o Thanos também sabe que a luta não está encerrada. Peraí, o Thanos não sabe que a luta tá encerrada. Pô, o Thanos tá de roupão no final ali. Botou uma camisola, sentou. Ele tá falando aqui que ele olha pro Tony e diz que não foi só ele que foi presenteado com a visão. E nesse momento que eu disse, eles realmente estão planejando esses 10 anos pra Vingadores 4. Olha só. Confio na Marvel, mas não gostaria que Vingadores 4 tire o peso desse filme e apague por uma desculpa como viagem no tempo pra consertar e modificar tudo. Obrigado e continue com o belo trabalho a todos da equipe Jovem Nerd. Um abraço aos Lhamas, filhos da Skynerd. Olha aí, Lhamas. Um abraço pra vocês. Alexandro Carvalho, 34 anos, professor de Física, Araraquara, São Paulo. Professor de Física, já vai cagar a regra aí. Vamos lá. Olá, seus nerds. Esse não é meu primeiro e-mail, nem o meu amigo. Eu mandei milhões até esse Alexandre Tony está lendo. Já escrevi vários nesses anos e escrevo sempre que acho que posso agregar. Olha aí. E agora foi. Agora foi. E se for lido, será meu terceiro registrado no programa. Espero que... Tá aí. Já teve 3 mil lidos. Esse finalmente vai, mas vai ser o terceiro. Você deixa, gaveta? Não sei, cara. Eu não sou tão mal quanto a Zagal, não. Eu vou ler. Ele, né, tá inconsistente aqui. Vamos lá, eu quero saber da física. Canelada do senhor da Oceania. Se fosse aqui, aí realmente a Zagal já teria parado de ler. Quando diz que o gigante esmeralda poderia retornar como Hulk cinza ou Hulk vermelho. Sobre Hulk vermelho, na verdade, este é o alter ego do general... Como é que se fala isso? Tadeus? É, o general Ross. Ross! O Hulk vermelho é o general Ross, não é o Bruce Banner. Ah, sim, é. Que no MCU possui o cargo de secretário Ross. Ele aparece no filme conversando com Rhodes em um holograma e sendo totalmente desprezado, diga-se de passagem. Né? Exato. É o pai da Betty Ross, interesse amoroso do Banner no filme O Incrível Hulk, interpretada pela bela e, eu digo, maravilhosa Liv Tyler. Que foi esquecida completamente apagada do MCU. Total. Substituída pela Viúva Negra como, assim, aquele interesse romântico, essa coisa que eles tentam sugerir. Eu tenho uma teoria disso de Avengers aqui, entre aspas. Eu não ouvi o programa, não sei se vocês já falaram disso, mas eu tenho medo de falar e ser um spoiler e acabar com a graça de muita gente. O quê? Eu acho que a Viúva Negra, ela não morreu só por um propósito. Ela vai trazer o Hulk de volta. Quando der merda com ela, o Hulk vai ficar puto. Isso é recurso de roteiro. Nossa. É quando acontecer uma merda com ela que o Hulk... Aí o Hulk... Eu não consigo voltar. Aí alguém vai matar ela. Alguma merda vai acontecer com ela. Caraca, boa, gaveta. Boa. É o mesmo que do Luke Skywalker. Se você não for pro lado negro, a sua irmã... né? Perhaps she will. Aí ele, não! E aí, meu irmão, vai vir o Hulk roxo. Caraca, boa, gaveta. É isso, tá determinado. Eu acho, essa é a minha teoria, tá? Desculpa se eu estraguei. Vai perecer Viúva Negra no combate, o Hulk vai voltar e vai salvar a porra toda. Não sei se ela vai perecer, ela vai perder um braço aí, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Olha mas, só. Se eu adivinhei, desculpa aí, tá? Acabar com a graça de vocês. Deixa eu voltar aqui, Bran. Nos quadrinhos, chegam a se casar e se separar, né? O Banner e a Betty Ross. A Betty Ross. Sendo assim, Ross é sogro do Hulk. O seu maior inimigo por muitos anos, antes do casal se separar de fato. Ainda nos quadrinhos, Ross se tornou o Hulk vermelho quando a inteligência suprema de Kree lhe deu a chance de ressuscitar sua filha, que morreu pois sofria de envenenamento radioativo por consequência da exposição prolongada aos raios gamas presentes em Banner. Não quero saber como é que ela se expôs a tanto raio gama. Ah, eu não posso dizer, mas eu acho que vai ser cortado a lição. Só de estar perto? É isso? Perto e dentro, né? Mas vamos lá. Eu já falei isso, cara. Eu tinha essa teoria com o Super-Homem, eu tenho essa mesma teoria com o Hulk. Ele consegue controlar isso na hora? Não é possível. O cara que tá lá na hora, ele... uma mulher explode. Assim. Essa teoria é do Kevin Smith. Exato. Caso matasse o Hulk original. Depois de anos de batalhas, ele acaba derrotado e preso pelo seu grande rival. Então o Hulk, verde, né, em conjunto com o Capitão América, decidem dar-lhe uma chance de redenção, permitindo sua entrada futura nos Avengers. Já a possibilidade do Hulk cinza considero real. Nas HQs, Bruce Banner tem muitos problemas mentais, sendo um deles o transtorno de personalidade, não diga. Dessa forma, o Hulk cinza e o incrível Hulk estão sempre lutando um contra o outro no seu subconsciente. Muito dessas vezes, o Hulk cinza ganha a batalha e o Bruce Banner acaba ficando dessa cor. Olha aí, olha, só que dessa vez ele vai vir ruivo. Vai vir ruivo. O que eu lembro do Hulk cinza era que eles chamavam ele de Senhor Tirateima. Teve uma fase que... Tirateima, ele atrava e explicava, olha. Então, ele é porque o Hulk cinza era inteligente que nem o Dr. Banner, entendeu? Ele pagava de especialista, assim, ó. O que vocês acabaram de ver aqui foi um problema da física? Isso pode acontecer quando há? Teve uma fase que ele ficou como o Hulk, ele não voltava a ser o Dr. Banner, ele era o Hulk forever, que nem nesse período aí do Thor Ragnarok. Só que era como o Hulk cinza. Entendi. Como o Hulk verde, criatura primal, acaba se recusando a sair por medo de um filme, ao que parece, acho provável a eclosão do gigante cinza, confirmando ainda que foi dito no cast. O Hulk cinza é muito mais inteligente e chega a ser manipulador. Olha aí. Uma pequena curiosidade nos quadrinhos. Stan Lee queria que o Hulk fosse cinza originalmente. Ah, essa história. Todo mundo sabe essa história do Hulk. Um problema das máquinas que imprimiram as primeiras HQs do personagem fez com que tudo que fosse cinza acabasse verde, né? A editora decidiu colocar à venda para não perder as impressões, o que acabou mudando a cor do Hulk para sempre. É isso aí, foi um erro de gráfica. É isso, seus nerds. Que belo cast desse filmão que é Infinity War. Forte abraço a todos. Muito bom. Raul Ribeiro, 23 anos, estudante de cinema e audiovisual, Vitória da Conquista, Bahia. Saudações, Jovem Nerd, Azaghal, ou Mal, ou Léo Lopes, nunca se sabe. É o Gaveta que está aqui. Esse não é meu primeiro e-mail. Depois de finalmente assistir a essa obra-prima do mundo nerd, venho compartilhar com vocês algumas das teorias que estão circulando por aí. Falei, mais teorias. Também minha teoria pessoal, como toda essa situação será resolvida. Olha aí, vamos ver a teoria dele. Começando pelo Gavião Arqueiro, que apesar de ter ficado completamente fora desse filme, terá um papel importante para desempenhar em Vingadores 4.2. Morrer. De acordo com os diretores. Aliás, Vingadores 4, esse foi o 3, tô maluco. É, isso aí. Especula-se que a família dele virou cinzas graças ao estalar de dedos de Thanos, o que faria retornar à ativa. Boa, gostei. É uma boa teoria. É uma boa teoria. Nos quadrinhos, ele assume a identidade de Ronin depois de um evento trágico familiar, agindo de maneira muito mais sombria. E o visual dele que vazou em fotos de bastidores confirmaria que essa é a direção que o personagem vai tomar. Além de prestar atenção no futuro filme da Capitã Marvel, temos que ficar de olho, que vai ser um flashback, né? A gente falou, vai ser nos anos 90, né? Então a gente vai entender da onde veio a Capitã Marvel pra ela aparecer finalmente, ela voltar em Vingadores 4. E o surgimento da SHIELD. É isso aí, exatamente. Em algum momento, a Capitã Marvel vai falar no filme assim, olha só, Nick Fury, se der merda aí, uma merda intergaláctica, não me chama, não por agora que eu não vou poder. Então faz aí um grupo de super-heróis aí. É. Que você nem sabe que vão aparecer. Por que você sacou? Porque, tipo assim, a primeira crise foi a invasão do primeiro Vingadores. Sim. Ele falou, meu Deus, temos que juntar um grupo de super-seres porque fudeu. Sendo que ele já conhecia a Capitã Marvel. Quero ver como é que eles vão explicar explicar essa porra aí. É, porque depois ele achou o pager dela lá, né? Aquele pager de 1900. Ah, ele não tinha o pager. Boa, Gaveta, explicou. Quer saber? Ele carregou, ele, porque o pager era tão velho que demorou 3 filmes pra carregar, entendeu? Mas olha só, esse pager ser um pagerzinho, ele justamente é a cara de anos 90, que era a época dos pagers. Que pra mim é isso, pra remeter a que é uma coisa velha que tá com ele desde então. Aí ele soltou um bip pra ela e botou, fudeu. Então, mas por que que não fudeu na invasão do Loki? Ah, não sei, de repente não tava dando linha. É porque essa parte foi cortada. Entendeu? Eu quero ver se vocês vão explicar essa porra. Fora de área de cobertura. Além de prestar atenção no futuro do filme da Capitã Marvel, temos que ficar de olho no que vai acontecer no filme do Homem-Formiga e a Vespa, que já em julho deve estar situado entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Eu também acho que vai ser um filme de prequel, obviamente. Não, vai ser antes. Ah, cara, tem que ser. É. Tem que ser. O mundo não tá normalzinho daquele jeito depois dos eventos, né? É verdade. E mesmo porque ele tá em prisão domiciliar, talvez seja explicado isso nesse filme, entendeu? É, dá a entender que ele foge daquela ilha, né? Logo, no final do Guerra Civil, né? Então, não, mas então, aqui no Vingadores, não sei se você só viu uma vez, não sei se você lembrou, ele falou que o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga aceitaram fazer um acordo e estão em prisão domiciliar. Ah, eu não reparei isso. Eu tava ocupado chorando. Talvez isso aconteça durante a prisão domiciliar dele. Então, pode ser, entendeu? Como aprendemos no filme de origem do herói, o conceito de tempo não se aplica à realidade quântica, e talvez esse elemento possa ser usado para explicar uma viagem no tempo. Essa especulação surgiu porque fotos de bastidores que vazaram mostram o Homem-Formiga lado a lado com o Capitão América e o Homem de Ferro, enquanto eles usam uniformes que usaram no primeiro filme dos Vingadores. É, então tem essa parada aí. A galera, e até o Thor, tá todo mundo com o formato, com os uniformes, com o visual do primeiro filme dos Vingadores. Então temos uma possível viagem no tempo aí. Temos uma possível viagem no tempo? Não, eu vou falar melhor. A Marvel fazendo certo o que a DC não fez. Porque DC, eu não esqueço aquele flashback do Bruce Wayne, não. Tem esse flashback aí, mas calma, ainda podem mexer nisso. Ah, pode. Dá sempre pra estragar mais, né? Mas olha só, um pouco de medo desse negócio de viagem no tempo, de, apesar dos produtores falarem que eles não vão desfazer o que eles fizeram nesse filme, vamos ver o que eles vão fazer aí. Não sei. É... Nada mais quadrinhos que usarem viagem no tempo pra salvar o dia. Mas espero que, se for mesmo esse caso, não avacalhem a cronologia que já foi estabelecida. Uhum. A não ser que eles façam um negócio Rick and Morty, sabe, Terra 2, e é isso aí. Ia ser excelente. É. Eles são levemente estranhos, assim, né? Exato. O Thor é moreno e... O Groot é uma mangueira gigante, sei lá. Inclusive, se por acaso a compra da Fox for aprovada até lá, não sei se vai ser, essa é a porta de entrada dos X-Men, no MCU. Esse multiverso aí, cara. Eu não consigo imaginar o X-Men nesse contexto, sabia? Eu não consigo. Eu acho... Sei lá, não consigo. É muita farofa, é muita coisa, é muito. Não, cara, que você não está acostumado, cara. Você tem que imaginar, sim. Você não consegue imaginar, só que você não consegue imaginar? O filho da puta que vai ser o próximo Wolverine, que a gente não sabe quem é, você aceitando ele como Wolverine. Isso você não consegue imaginar. Exato. Não tem ninguém, cara, não tem. Não, a gente, ó, podemos morder nossa língua. Pode ser um cara maneiro, entendeu? Mas jamais será Hugh Jackman. Pois é. Porém, acho difícil que os consiga fazer isso ser incorporado ao filme. Enfim, por fim, preciso falar da única solução possível e plausível que eu consigo prever para a derrota do Thanos. Só há uma heroína capaz de tal feito, e não é a Capitã Marvel. É ela, a incomparável, a formidável, poderosíssima Garota Esquilo. Ah, sabia, cara. Marquem minhas palavras, cara, eles não vão introduzir a Garota Esquilo em um filme para resolver tudo. Marquem minhas palavras, com habilidades incríveis como garras afiadas, uma cauda peluda e capacidade de se comunicar com esquilos, a Garota Esquilo já derrotou dos quadrinhos personagens como Deadpool, Wolverine, Doutor Destino e o próprio Thanos, além de ficar amiguinha do Galactus e convencê-lo a não destruir a Terra. Caraca. Nossa querida Nina do Nerdbunker vai com certeza aplaudir essa teoria. Acredito que é muito mais fácil que a Garota Esquilo apareça e enterre o Thanos numa montanha de nozes. Caralho, cara. Caralho. O cara tá com uma lua. Uma lua. Yeah. E ele vai morrer numa montanha de nozes. Do que a teoria maluca do Rex, que um Adam Warlock vai liderar uma guerra de dentro da joia da alma. Não. Valeu pelo Nerdcast, estou já ansioso para ver a vingança do Azaghal contra o Rex ser concretizada. É, realmente, o Rex tá marcado, cara. Quando o Azaghal marca, ele vai até o final mesmo. Mas o Rex merece, não merece? Merece. E ele ficou chorando no Twitter, fez enquete. Ai, falar Drax Forever é spoiler? Tomou, porque a maioria das pessoas falaram que é, e ele não admite. É spoiler, é spoiler. O Rex fica nessa vida de viver com a cabeça em 45 graus, tá afetando o raciocínio dele. Inclina pra baixo a cabeça, tu vai chegar na conclusão. Ai, ai, ai. Aguarde, Rex, aguarde. Falar que são eternos adolescentes é falho, porque o único que adolescência não acabou é o 3D. Ah, peraí. Por quê? Porque a gente ou chama de adolescência ou de alcoolismo. Eu prefiro chamar de adolescência. Ai, meu Deus. Mas a ideia desse programa aqui surgiu quando a gente tava num grupo que o Lierson faz parte, e aí um amigo nosso publicou uma foto desses tweets que bota mensagem, troca de mensagens de Uber. Já viram? Aham, uhum, nossa, é maravilhoso aquele negócio, gente. E aí a mensagem era assim: o endereço aqui é um motel. Você pode entrar e pedir pra buscar a gente no quarto, sei lá, X? Ah, isso era uma conversa pro motorista de Uber? Não, era só uma pessoa, chamou o motorista do Uber. Ah, tá. E trocou aquelas mensagens, era, entendeu? Um print do motel. É um print, isso. Uhum. E aí a pessoa manda um monte de mensagem assim: olha, pode buscar a gente no motel, a gente tá no quarto tal, só que somos 3 pessoas, será que tem como um ir na mala? Ai, Deus. Aí eu falei assim, típico, já peguei vários no motel fazendo isso. Você vê aquele carro com a mala arriada? Uhum. É que tá um cara lá dentro. Mas por que o cara vai na mala? Porque a maioria dos motéis cobram pelo casal. Quando tem uma pessoa a mais, cobra 2 quartos. Isso. Ah, se for, tipo, 3 pessoas por 1 quarto, cobra 2 quartos, é isso? É. Isso. Eu fui um revolucionário no ramo moteleiro. E quando eu assumi, foi a primeira coisa que eu mudei. Eu falei, não, 3 pessoas, 1 quarto só. Sopão tá liberado. Porque aqui. Porque só é isso. Só ia carro arrastando a traseira no chão. Não, porque acontecia bastante e era um puto estresse, entendeu? Ah, e aí acabava que a pessoa que alugava 2 quartos, tipo, vinha 3 pessoas, tinha que pagar 2 quartos. O nego tava, chega no motel, tá um puta desespero. Aí, não, então vai. Mas aí eles pegam outro quarto e zoam até a morte. Limpa a bunda na roupa de cama, sabe qual é? Transborda a banheira. Caraca. Eu acho muito caído isso aí. Sabe quando você pede, tem um prato cheio no restaurante, aí você quer metade, aí você só paga 70%? Não precisa cobrar uma pessoa em um quarto inteiro, né? Cobrou adicional. É, não, eu no começo a gente começou cobrando adicional, mas depois eu tirei, porque pra mim fazia muito mais sentido eu alugar o quarto, a estadia. O quarto pra 3 pessoas, porque essas 3 pessoas vão acabar consumindo mais. Sim. E aí eu vou ter, por exemplo, na hora de movimento, eu vou ter um quarto com 3 e outro quarto com 2. Exato, entendeu? Em vez de ficar 2 quartos lá travado. Um quarto parado, o nego tacando zaralho. Exato. E o outro... E aí eu vou ter 2 quartos consumindo, entendeu? Então no final eu ia ganhar mais. Olha, ganhei. Aí. Na verdade, foi um puta sucesso porque espalhou pela região. Mas naquele hotel, vale bacanal. Vale suruba, vale suruba. Mas nenhuma suruba. Boa ação sai sem uma penalidade, né? Por exemplo, todo mundo que trabalhava ajeitando o carro rebaixado se fudeu. Nossa. Ah, mas aí é problema deles, cara. Não é problema meu. Tu acha que no fode balanceamento do carro tem um cara de 100 quilos na porra do porta-mala? Porra, aí é a tenda do Xerxes. Aí é outra coisa. Nossa, cara. Mas aí é o Pete. Aí o Lierson falou assim: já entrei várias vezes no motel na bala. Aí eu falei, porra, então vamos gravar agora. Eu cresci no Ipiranga, que é perto da Anchieta, né? E na Via Anchieta tinha muito motel, que era muito caro, só que os quartos eram tipo uma balada, né? E aí, cara, quando a gente descobriu como fazer isso, porque meu pai trabalhava com construção, ele sempre teve picape. Cara, a gente descobriu que dava pra levar a galera inteira na caçamba da picape. E aí, o que a gente fazia? Como o meu melhor amigo é o Fih, ele é uma pessoa de 150 quilos, ele é gigantesco. A gente descobriu uma tática que era o seguinte: eu e o Fih no banco da frente fingindo que era um casal gay. Porque, ó, quando eu trabalhava no motel, quando eu comecei a trabalhar, também não era permitido. Casal do mesmo sexo tinha que ter dois quartos. Transa de homem do mesmo sexo não valia. Não, nem homem nem mulher. E aí, sei lá, né? Hotel de espanhóis, de velhotes, né? Conservadores. Aí eu falei, não, amigão. É casal. Casal é casal. Casal é casal. O quarto é pra duas pessoas. Quantas vezes eu já dividi o quarto com o Jovem Nerd nos tempos de vacas magras, que a gente dividia quarto em viagem de trabalho, e era ok. Eu só pedia duas camas de solteiro, né? O que você tá querendo dizer com isso? Olha... Você nunca dividiu o quarto com ninguém? Você já fez suruba, o 3D? O que você tá falando? O 3D de quarto comigo, eu posso falar que é a pior pessoa pra você dividir quarto na sua vida. Nossa. Ah, o Jovem Nerd já dormiu em cama de casal no Ibis com caquinho. Porra, esse foi foda, maluco. Porque a gente foi pro evento em São Paulo, ah, eu boto vocês no hotel. Aí pronto, botaram a gente no hotel que só tinha cama de casal. Aí a gente, caralho, era a época de vacas magras, não, pô, senão eu... Senão eu tinha lá no lugar do outro hotel. E o quarto era o 69. Não. Era, eu lembro até hoje. Era o quarto 69. Jamais esquecerei. Nunca duas pessoas dormiram tanto na ponta de uma... Cada um dormiu na ponta da cama. Cada um acordou doído, né? Acampamento rola muito isso. Eu já acampei com esse mesmo amigo meu aí, que é um troglodita. Era uma... Sabe aquelas barracas de duas pessoas que, na verdade, cabe uma? Sim. Uhum. Geralmente casal adolescente. É, então, eu, na época, pesava 120 quilos. O Fih sempre pesou 150. E ainda tinha um amigo nosso. A gente dormiu os três caras de conchinha e o travesseiro era um papel higiênico. Rolo de papel higiênico? Era. O que a gente fazia? A gente tinha que beber pra esquecer. A gente bebia até um ponto de o corpo perder todas as funções motoras, aí a gente ia conseguir dormir os três pessoas nesse cativeiro. Só que o problema era de acordar, porque parecia uma jaula o cheiro do negócio. Que beleza, hein? Ah, mas isso me lembra aquela vez que uma vez eu fui voltando da night, eu e amigo imaginário, e aí a gente tava na casa dele, que era em Ipanema, na Farm de Amoedo, e pra quem não conhece Farm de Amoedo, no Rio de Janeiro, é conhecido como um dos epicentros gays cariocas. É, aí, é o Parque Trianon daqui, né? E aí, o que acontece? Eu cheguei na casa do Andrés, ele chegou e montou uma cama no chão pra mim. Só que enquanto ele tava montando a cama no chão, eu deitei na cama dele e dormi. Aí ele tentou me tirar da cama e não conseguiu. Eu falei, cara, não vou sair daqui nunca. Ou você dorme no chão ou a gente divide a cama de boa. E dormimos os dois na cama de casal. No dia seguinte... O Rex é muito folgado, né, cara? Que é muito folgado. Eu sou visita. Caraca. Aí, no dia seguinte, toca o telefone, era a mãe do amigo imaginário, falou assim, meu filho, tá tudo bem com você? Tá, mãe, por quê? Não, porque a faxineira foi aí e falou que você tá deitada na cama, dividindo a cama aí com um homem. Tá tudo bem, filho? Não, mãe, é o Rex. Ah, tá, que susto. Ufa, não, tudo bem. Tô mais tranquilo agora. Agora você imagina quando eu morei com o Andrés, que era quase todo dia... A gente dormindo, vendo filme no quarto dele. Tipo, era quase um casal real, cara. Olha aí, que bonitinho. 69, dudes! Eu queria só contar uma história sobre motel, cara, porque eu já dei uma festa no motel, numa suíte de motel. Ah, mas isso no Rio foi uma modinha um tempo aí. Então. No Ipiranga, então... a gente que lançou a moda, levando 8 pessoas dentro de uma caçamba. 8 pessoas na canção, o nego já chegava transando no motel, né? Não, mas era uma galera... Por incrível que pareça, não era suruba. Era eu, minha irmã, o namorado dela... tudo em família. Meu Deus do céu, meu Deus. É verdade. Perguntem pra minha irmã, ela vai confirmar. E ela entrava na caçamba? Na caçamba. A gente levava tudo. Levava bebida, levava videogame, levava Guitar Hero. A gente pegava a suíte que tinha piscina, a gente passava a tarde de sábado na piscina do motel, velho. Era mais fácil, sei lá, entrar num clube? É, cara. Você sabe o que tem dentro da piscina do motel? Tem cheiro de cloro, mas não é cloro. Ah, tem cheiro de cândida, mas não é cândida. Eu ia falar que a minha festa no motel acabou com o casamento do... Caralho! Que? Eita! Nossa, mãe do céu! Agora tudo faz sentido. Porra! Agora todas as peças se encaixaram! Caralho, porra! Fez uma putaria do caralho. As pessoas se comendo dentro da banheira, cheia de gelo e cerveja. Na banheira com gelo e cerveja. As pessoas transando dentro. Tipo, pulou umas 10 pessoas na piscina de cueca e calcinha. Pô, a maluquice do caralho. Isso era usar um motel mesmo, né? Então, e literalmente, o nome da festa era Socialize Sua Mídia. Era uma festa pra pessoas que trabalhavam com mídia social em 2010. Barra transavam de galera também. E foi essa festa que acabou com o casamento dessa pessoa que conhecemos aí. Mas por quê? Como? Porque a mulher, brother, a mulher viu que a vida é muito melhor do que aquilo que ela tinha antes, cara. Ah, então peraí. Não era a gente, tava na festa. Os dois estavam. Ah, entendi. Você acabou de mostrar que a galera transava de galera real. Porra, eu achava que você também, cara. De repente você chega que foi com a tua irmã e jogar videogame no motel. Não, calma. Eu tenho as outras, eu vou chegar. Eu tenho coisa muito pior na manga. Tem que ser muito pior realmente do que ser um nerdão e jogar videogame. Eu não sabia dessa história, pra mim o amor tinha acabado, velho. Essa festa, inclusive, real oficial, eu juro, porque pelo que vocês quiserem, 9 meses depois, crianças nasceram depois dessa festa. Essa festa foi uma maluca. O legal é que a pessoa só pede a lista de convidados pra fazer o DNA depois. Né? Não, mas eu quero saber da pessoa citada, como assim? O que aconteceu? Estavam lá, era um casal, certo? Era um casal. E aí? Era um casal que já não estava muito bem. E aí, eu conversei um tempo com a pessoa feminina... E ela começou a encher a cara de tequila, porque tinha tequila, tinha uísque liberado. Eu botei uma porrada de coisa liberada, organizei a festa bonitinha. Até assim. KY. É, bom, enfim, camisinhas espalhadas pela suíte e tal. E aí a pessoa começou a desabafar, não, porque é uma merda, porque é muita caretice, porque eu sou muito mais assim como eu tô agora do que como eu sou no meu dia a dia. Prefiro muito mais viver dessa forma com vocês aqui, vendo todo mundo aqui lindo, se pegando. Eu quero essa vida pra mim, é isso que eu quero pra mim. Não é possível. Eu quero viver num sopão, transando a milhão. Chuveiro de bocaque. O que, que eu quero, Mário Alberto, né? Foi isso, cara. Você ouviu isso. Não, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui. Você pegou a mulher do amigo? Não, porque eu tava nessa época, eu ainda estava com a mãe do Pedrinho ainda. Caraca, não, porque eu estava com outra pessoa, não é porque ele respeitou o amigo. Deus do céu. Não foi isso que eu quis dizer. Mas ela pegou alguém? Cara, eu acho que sim. E ele pegou alguém? Ou ele viu ou ele desmaiou? Cara, ele meio que ficou loucão e acho que deu uma desmaiada. Eu não lembro porque eu fiquei muito bêbado também, cara. Então eu não lembro muito bem das coisas. Então... Vacilou o cachimbo cai, né, velho? Maluco, deu uma vacilada, já... Virou pro lado. Ah, mas cara, olha, o cara não devia estar... Tá... Eu não boto a culpa na mulher, não. Eles foram na festa. Eles, o casal. Como um acordo, né, cara? É, o cara tá vacilando, o cara tá nerdando, sacou é? Não, mas peraí. A mulher não tá satisfeita, a birita entra, a verdade sai, jovem nerd. Peraí. Não comparece, tem que compareça. Se você não quer que comam sua mulher, você não leva ela no swing. Pô, como é que você anunciou essa festa? Então, na verdade, era uma festa privada, entre aspas. Era um petit comitê. O quê? Era o social media de Orkut? Era isso? Foi em 2010, então ainda não era o hype que é hoje social media. Então a gente foi chamando pessoas do mercado. Algumas a gente convidou, outras a gente falou, tá rolando essa festa. Não. Você não tá explicando. Você tá rolando essa festa, vírgula. Eu criei uma fanpage no Facebook, que era uma coisa muito menor do que as fanpage hoje em dia, em 2010, isso. Então a gente convidou algumas pessoas e divulgamos no mural da fanpage. Não. O que que estava dizendo no mural da fanpage? Qual era a propaganda da parada? Ah, porra, eu posso até te mostrar. A fanpage ainda tá no ar aqui, porra. Caralho! Meu Deus do céu, cara! Maravilhoso! Mano. Me manda o convite. Só um minuto aqui, peraí. É amanhã, algumas pessoas... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Já imaginou estar em uma festa no melhor motel da cidade, em sua melhor suíte, com a melhor vista do Rio de Janeiro? Vips. E ainda por cima... Só pode ser. E ainda por cima... Eu era profissional de motel, eu sei, eu entendo. E ainda por cima, fazer networking, se divertir no som de boa música, boa bebida e boa comida? Essa é a Socialize Sua Mídia. Networking, né? Muito descolado. Networking. Um evento descolado e voltado pra quem faz e acontece nas redes sociais. Será um petit comitê. Olha aí, era um petit comitê! É um petit comitê, né? Peraí. O que que significa exatamente Petit Comitê? Tem uma... É um sinônimo pra putaria? É um grupo fechado, um grupo pequeno. Não, não terá a ver com putaria, Petit Comitê. Tá bom, então é o Petit Comitê para apenas 50 pessoas. Caralhos! Uma suruba de 50 pessoas. E se você quiser ser uma delas, não baleie, porque era na época que o Twitter baleava, olha aí. Porque antes mesmo de ser divulgada, a festa já tinha lista de espera. Olha o cara valorizando. Quando? Dia 12 de março, sábado, meia-noite às 5 da manhã. Teve que obedecer esse horário a risco, portanto, não atrase. Onde? VIP Suíte, Avenida Meia Maia, 418. Eu sei, a vista do VIPs era bonita mesmo. O que? Ó. Cerveja, água, refri, caipirinha, vodka, tequila, uísque, buffet do Andes. E como não pode faltar, Wi-Fi. E aí, tudo em caixa alta. Tudo liberado. Ixi, até a mulher do brother, velho. Aí, como? Só será permitida a entrada de pessoas que adquirirem o convite antecipadamente. Não haverá venda de convite no local. Pra saber como participar da festa, curta a nossa fanpage e siga-nos no Twitter e tereréu. Vai de táxi. Vai de táxi, não se atrase, socialize e beba. Sim, beba. Não tem nenhuma menção de que ia ser uma festa de putaria. 2010 não era moda fazer festa em motel. Era sim. Não, em 2010 não. Em 2010 tava não. Tava começando ainda, cara. Então, não era. Mas o cara faz uma... Cara, você faz uma festa no motel, entendeu? Nossa, eu ia chegar de roupão e conhaque e charuto. Se você faz uma festa na Cracolândia, o que você espera? Tá que pariu. Tá entendendo? O Dória. Não. O Dória. Não, mas olha só. Você faz uma festa no motel, você sabe o que vai acontecer, cara. Não, é porque, olha, eu nunca fui, mas... Você nunca foi numa festa ou nunca foi no motel? No motel. Acho que as pessoas falaram que essas festas de motel era só festa de isso aí que o Lerce falou, videogame, rock band. Cara, quando o 3D te convida, quando o 3D te convida, até uma tatuagem pode dar errado, cara. Literalmente. É verdade. Ô 3D, quantos casais acabaram nessa festa aí? Cara, o meu acabou uns 2 meses depois. Não, mas não foi por causa da festa, as consequências da festa que a gente tá querendo saber. Não, tô brincando. Ah, cara, que eu saiba, que, oficialmente falando, que eu saiba, só esse que eu citei. Teve um amigo meu que pegou uma mulher junto com a mulher dele na festa, não deu muito certo, eles terminaram um tempo depois. Pô, mano, eu sou da seguinte opinião, tá ligado? Sopão, alguém sempre chora depois do sopão. Não tem como, mano. Sempre vai rolar uma mensagenzinha por trás ali, no WhatsApp por trás. Ô, puta, dá. Você mandou bem ontem, bateu forte, pá. E é sempre sem alguém saber. Então, velho, quem tem amor pelo seu relacionamento, talvez... Aí, ó, Lierson tá mandando a letra, cara. Lierson tá mandando a letra. Sabe por quê? Eu não vou ser hipócrita. Já aconteceu. E deu ruim, mano. Dá merda. Você vê a pessoa falando com outra pessoa lá, e você fala, puta que pariu, eles estão armando de fuder e não vão me chamar, mano. É isso, mano. É verdade. Sopão só dá certo se for com amigo. Com amiga. Não, na real, dá certo se for com profissionais, meu irmão. Quantos anos você tem de suruba? Obrigado. Você tem 10 anos de suruba? Bateu carteira onde? Você não é profissional, você é amador. Hein? Cadê sua tag de suruba? Suruba não é pra amadores. Exato. Não é pra amadores, meu irmão. Suruba não pode ter sentimento, velho. Exatamente. Isso é uma frase sábia. Suruba não pode ter sentimento. Se tiver sentimento, alguém vai chorar. Não é, cara. Suruba não é amor, sacou? É? Suruba é... Não é amor. Exato. Suruba é tempo das cavernas, sacou? É Neandertal, amigo. Caraca, isso é um... todo mundo cagando no canto e fudendo na porta. Isso é um mundo completamente Jovem Nerd julgando. Jovem Nerd julgando. Deixa as pessoas serem... Não tô julgando. Tô falando que eu não consigo conceber esse universo. É uma coisa de filme pra mim. Tá, tudo bem. A gente entende. Sabe o que é mais impressionante, na verdade, Lerson? Talvez você não saiba tanto quanto eu e o Rex, que a gente sofre com isso nas redes sociais. Mas quando a gente conta essas histórias, tal qual Alexandre Jovem Nerd não consegue conceber, um monte de gente acha que é só gogó que a gente fala, que é historinha, que a gente tá... Isso é verdade. Não, véio. Que é fábula. Existe um mundo paralelo onde as pessoas não só jogam videogame e RPG, gente. Ela joga RPG e tem vida social. Exatamente. Exato. Não, mas ter vida social é vida social. Isso aí é outra parada. Gente, pra vocês... Outra parada. Não, cara. Isso... Alexandre, isso é vida social pra caralho, velho. É networking, conectar com as pessoas. Você tá metendo e fazendo... O 3D é um cara revolucionário. O cara pegou as redes sociais, botou no quarto e é isso que acontece. É isso que acontecia antigamente. Mas tinha pessoas que eram famosas da rede social na época? Tinha, com certeza tinha. Que é famoso até hoje ou não? Não, até hoje não. Mas tinha a galera do Twitter, que bombava no Twitter em 2010, 2011, tava em peso, cara. E essa galera, tipo, ninguém com vergonha. É uma vergonha tão imaginária. Que vergonha! Isso, na frente dos outros, transando na frente dos outros, é uma vergonha. Era na frente, era na banheira de gelo, cara. Pô, na banheira de gelo. Parabéns pro cara que conseguiu transar na banheira de gelo, maluco. Esse cara é monstro. Transar na banheira de gelo, parabéns. Não, foi surreal, tipo, foi surreal. As pessoas, uma hora, ficaram com nojo de beber cerveja, tipo, mano. O que será, né? Sério? Pegava cerveja e parecia que tava tirando da base do Alien. Oh. Olha, mas trepar na banheira de gelo é Michael Douglas, velho. Michael Douglas. Pra caralho. É Michael Douglas, não tem como. Mano. Tinha pote de Viagra também ou era só camisinha? Não. Porque o intuito, na real, não era a putaria em si. Ai, cara, você espalhou! Você encheu de uma banheira de birita! Você encheu a banheira de birita e jogou camisinha pelos cantos e não era putaria. Ah, não. Aí você quer enganar quem? Era só uma decoração. Vocês queriam ver o nascer do sol da janela, da varanda do VIPs? Bater palma pro sol. Enquanto o blogueiro tocava piano e a mulher dele reclamava da vida contigo. Mais ou menos isso. Olha, se você não quisesse um ambiente propício ao coito, fizesse num bar. É, exatamente. Mesmo assim, pode acontecer. Porque aí as pessoas iam sair de lá e iam trepar. Exato. A cachaça, a faca e o queijo na mão da galera. Exato, meu irmão. Toma uma biritinha, tem uma cama gigante ali, tem cadeira erótica, tem piscininha, tem tudo aí. Pode transar olhando pro mar, pro oceano. Caraca, maluco. Os networks que aconteceram nesse dia, se mantém até hoje? Não, acho que eu só falo mesmo com o padrinho do meu filho, que foi na festa. Deus do céu. E com o meu ex-sócio, que na época era meu sócio e hoje em dia é meu amigo só. Das 50 pessoas que foram, acho que eu só falo até hoje com duas, talvez. Você chamou mais homem ou mais mulher? Cara, obviamente que eu chamei mais mulher e obviamente que foi mais homem. Isso é uma regra não escrita, né, cara? Então realmente a sua intenção não era das melhores. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. Rex, eu sei de uma história que entre chegar no aeroporto e a hora do embarque, tu perdeu um tempo no estacionamento. Eu sei dessa história. Real. O que aconteceu? Tudo bom. Então, era uma menina que eu falava direto, que tinha conhecido na época do Tinder. Tinder vai te entregar pra caralho. Não. Tinder todo mundo tinha. Tinder é muito antigo. Tá bom. Tinder é de 2009, tá? É, tá liberado. Aí... Não, mas só bombou aqui no Brasil em 2012, 2013. Aí tu me foge. Então, lá pra os 2012, mais ou menos, eu ia viajar. E aí tinha uma menina que eu tinha conhecido pelo Tinder. E aí, só que ela tava morando em São Paulo. E aí eu tava pra voltar pro Rio. E ela falou, pô, acabou que a gente não se encontrou. Que não sei o que, porque acho que ela era do interior de São Paulo, uma coisa assim. Ela falou, pô, eu vou encontrar com você no aeroporto. Eu falei, tá, então chega aí que a gente se vê, antes de eu embarcar. E aí, eu tava no aeroporto, ela realmente chegou, não levei fé, não acreditei que ela fosse aparecer. E aí, conversa vai, conversa vem, sei lá, eu tinha 20 minutos pra embarcar, uma coisa assim, 25 minutos. Eu falei, pô, então já vou indo, porque eu tenho que ir pra não perder o voo e tudo mais. Aí ela, tá, mas onde você tá? Eu tô com um carro no estacionamento. Tá, 25 minutos, assim, então... 20 minutos e um carro no estacionamento é o bastante. É o suficiente, foi o recado. Recado dado. Aí eu falei, pô, acho que eu posso com você rapidinho ali pra eu me despedir melhor de você. E aí eu me despedi em 20 minutos, tive tempo de chegar ainda e embarcar, e não perdi o voo. Tá vendo, velho? E sabe como chama isso? Profissionalismo. Você sabia o que você tava fazendo, você sabia o tempo que ia durar, sabia como fazer e sem perder a hora. Parabéns. Isso é skill. Eu tenho uma história muito boa. Eu, no dia do exame do CFC, eu consegui pegar a mina no CFC, fazendo o exame do CFC. O que é CFC? O quê? De carta de motorista, caralho. Fazendo a baliza lá. Ah. Caraca, tu pegou a instrutora? Tu pegou a instrutora? Não, era uma mina que tava na fila comigo. Demorou tanto tempo o negócio. Era a loirinha, começou a desenrolar, fazer a PUC, papum, não sei o quê, não sei o quê. E demorou pra caralho. Aí ia demorar muito. Eu falei, era perto do Parque do Ibirapuera. Eu falei, dá um giro ali, vai demorar uma horinha ainda, pá. Mas, aí, cara, toda oportunidade tem que ser bem aproveitada. Esse é o recado que eu posso deixar pra vocês. Se você acha que rolou um clima no busão, e gruda. Você acha que rolou um clima no pior lugar do mundo? Não percam as oportunidades, porque às vezes você acha que não vai acontecer, você acha que só tem filme, e às vezes você consegue em 20 minutos fazer um ato de profissionalismo que você vai se orgulhar por sua vida. Um ato de profissionalismo. 69, dudes! Ô, 3D, fale-me da sua última tatuagem. Já tá rindo. A do Buco? É, exatamente. O Rex estava presente. Conta. Eu fiz uma homenagem ao Bukowski, porra. O que é o Bukowski, pra quem não é carioca? É o escritor, ué. Certo, mas não foi por causa do escritor que você fez tatuagem. Não, eu fiz a tatuagem do Bukowski, é um bar aqui no Rio de Janeiro, que é uma boate, na verdade. A gente chama Bar Bukowski, mas é uma boate. E aí, se eu fizesse uma tatuagem com o símbolo do bar, eu ganhava VIP vitalício. Nossa, pro resto da vida. É uma troca justa. Você vai ter uma tatuagem pro resto da vida, o mínimo que eles podem fazer enquanto eles funcionarem e deixar você falar. Não, isso que eu ia falar. A balada tem quantos anos? Pô, tem uns 20 já, cara. Ah, então ela não vai fechar, relaxa. Não vai, cara. Você fez uma tatuagem com o símbolo do bar pra ganhar um VIP vitalício no bar? Pô, tem gente que coloca chip, acho que ele tá na vantagem. Caralho, 3D, cara, é impressionante como 3D... Como o 3D, ele consegue... Ele consegue quebrar as barreiras. Caraca! Incrível! Em defesa do 3D, obrigado, tem gente que faz nerdinho e mão do protocolo pro rede e não ganha nada. É verdade. Eu conheci um rapaz tem uns 3 dias, eu juro, é verdade. Real oficial. Eu conheci um rapaz tem uns 3 dias. Falou assim, 3D. Eu falei assim, mais um fã que quer tirar foto na rua. Ele não, não queria tirar foto, só queria mostrar a tatuagem nova dele, que era do nerdinho. Ah, ele não ganhou nada. Vitalício em porra nenhuma. Não, mas... Então, mas ele fez porque ele gosta, ele tem... Mas quantas vezes você já foi no Bukowski, ô 3D? Muito. Então ele gosta do Bukowski. Peraí. Onde é essa tatuagem? É no antebraço. Pô, mas ficou bem pra caramba a tatuagem, cara. Ficou bem legal. Eu tatuei uma cachaça de jambu. Ô 3D, presta atenção. Quais são os benefícios de ser VIP no Bukowski? Cara, primeiro que a entrada lá é 40 pau. Então, tipo, como eu vou muito, tipo, pô, multiplica aí 40 pau vezes 8 aí, cara. Tipo, né, uma economia boa. E aí, uma semana é difícil. Não pega fila. Não pego fila. Ah, você não paga a entrada, não pega fila. É, e a breja? O drink você paga. Ah, não, mas aí lá dentro a gente desenrola essas coisas. Isso aí, cara, porque minha mulher também é VIP vitalício. Só que a minha mulher é VIP vitalício porque ela virou 6 copos de tequila mais rápido do que o dono. Deus do céu. Nossa, a vida do 3D é uma eterna aventura, né? Caraca, de Indiana Jones, né? Ela tava com a Indiana Jones lá, todo mundo virando copinho. Era Marion. Marion. Nós somos o primeiro casal que é VIP vitalício lá na boate também, cara. Isso é um achievement, cara. Minha vida é feita de achievements, cara. Mas peraí. Caraca, 3D não muda nada, cara. Mas tipo assim, mas o Bukowski tem música ao vivo, essas coisas e tal? Não, é um bar, uma boate que eu frequento há muitos anos mesmo. É bar, boate. Boate daquelas tipo que tem aquela luzinha, DJ ou a música ao vivo. É, mas é só de rock, só, porra, é o tipo de lugar que eu gosto, que eu me sinto à vontade. Era o que era muito parecido ao meu bar, inclusive, meu bar era muito parecido, assim. O que aconteceu com aquele teu bar? Ah, ele bebeu, né? Fundo do bar e acabou o bar. Bebeu o bar todo. Não, pior que não. Ah, me estressei com os sócios lá, eles queriam transformar o negócio num lugar de velho, em vez de um lugar de gente jovem rock and roll. E aí eu me estressei e falei, cara, pra gente não brigar mais, eu vou entregar minha sociedade, vou acertar as contas aí, Brasil. E aí eles faliram depois. Nossa, que coisa. Filho da puta. Não, verdade, ué. Filho da puta não, faliram mesmo. Foda-se eles, se fuderam. Porra, mano, vocês estão falando de tatuagem escrota, velho? A gente não falou de tatuagem escrota. puta, coitado do 3D. Você que tá batendo. Tá é bonito, filha da puta. Como não, cara? Ele tatuou o logo de um bar, mano. Não, mas manda foto aí, 3D. Manda foto aí. Não ficou ruim não, cara. Mas tu não tem a tatuagem da Trad no teu braço? Ah, foi mal, velho. É verdade. Eu acabei de dar um tiro no pé de novo. Eu acho estranho o 3D não ter uma tatuagem da Casa da Matriz. Eu também. Verdade, caralho, Dave, você falou uma das maiores verdades que essa terra há de ter, cara. Eu não sei por que eu não tenho, verdade. Eu acho que eu fui mais na Casa da Matriz do que eu visitei amigos e familiares. Tem um lugar aqui em São Paulo que tinha um casarão que ele construiu o caráter, acho que da minha turma inteira também, sabe? Todo mundo cresceu lá, aprendeu mais lá que na escola, na faculdade. Ou já que alguém quiser ir atrás e ver o que é esse lugar, vai ficar um pouco orgulhoso da galera. Ali na Rua Augusta, é um lugar muito bacana. Peraí, rapidão, tô vendo aqui que o símbolo do Bukowski é a cara do Bukowski. É, exato. E você escreveu embaixo, Bar Bukowski, resistindo desde 1997? Passa pro lado aí o link do meu Instagram, que vocês vão ver. Vamos ver. O cara ainda pode falar que ele não precisa que a pessoa perguntar que tatuagem é essa, do Bukowski. Fala que é meu avô, que é um velhinho. Meu avô, tanto faz. Ah, então é uma cara. Então, pensei, é porque você quer, tava achando que era uma logomarca. Tipo. Não. É uma cara. Eu sou maluco, mas nem tanto, né, gente? O Alexandre tava achando que você tatuou, tipo, aqueles casacos de Fórmula 1. Tipo, assim. Budweiser, sabe? Sabe? Budweiser é foda. A gravatinha vermelha. Exato. Ou da Shell, né? Exato. Igual eu fiz da Trad mesmo, que eu tatuei uma logomarca. Mas aí você é dono, caralho. Vale a pena. Tu é o dono. Se um dia você vender a Trad, você já ganhou a entrada vitalícia. Caralho, velho. Tatuou o Bukowski mesmo, mano. 69, dudes! Olha, essa é a nossa Daenerys agora. Nascido no churrasco. O quê? Ele platinou o cabelo. Ah, é verdade. Nossa. Ah, mas platinar é maneiro. Eu platinei também, cara. Pô, já platinei também, é irado. Só não platinei a barba, porque platinar a barba é coisa de gente tosca. Ah, o cabelo não é tosco, a barba é tosca. Eu queria platinar só a sobrancelha. Tem um malandro do LOL que tem uma sobrancelha platinada só. É style. Alexandre, presta atenção no que você acabou de falar. Um malandro do LOL. O que vem? Esse é o nível de malandragem do Alexandre. Não tem como o cara do LOL ser malandro em nenhum aspecto, cara. Claro que tem. Em nenhuma parte da vida dele, né? Não tem. Apenas não tem. Ai, meu Deus. Ô, essa porra arde a cabeça pra caralho, velho. Não façam, sério. Ah, que isso, não arde nada, cara. Tu fez com ácido sulfúrico? Não, tô mano. Tô imune. Nossa, eu fiquei 4 horas sentado com o bagulho torrando minha cabeça. Por que que eu tô fazendo isso? Mas aí já era um caminho sem volta. Mas peraí. Olha só, você foi platinar o cabelo. Coisa de adolescente mesmo. Não, adolescente passador a pelos. Presta atenção. Adolescente passador a pelos. Na nossa época de adolescente, nem que passava parafina. Não, a parafina. Não, mas parafina você tinha que passar e ficar no sol pra ficar. Tinha que passar e ficar no sol. Arapelos também, tá? Eu cansei de passar arapelos em Cabo Frio, tá? Me respeite. Respeita a minha história. O Léo tá contando a história de quando ele foi platinar o cabelo, que ficou 4 horas lá sentado com a cabeça pegando fogo e se arrependendo do que tá fazendo. Beleza. Antes, eu quero voltar antes. Antes, em que momento isso pareceu uma boa ideia pra você? Eu não sei. Eu acordei e falei pra minha esposa Marcela: hoje você vai me ver totalmente diferente na hora que você chega em casa. Ah, então foi uma coisa de apimentar a relação, é isso? Nossa! Parabéns. Ela deitaram no belo? Eu não sei, cara. Eu pareceu muito uma boa ideia. Aí eu cheguei na Trad, eu tinha reunião com o arquiteto lá. Aí eu fiz a reunião rapidinho. Eu falei, rapidão, eu vou aqui só fazer um negócio e já volto. Eu não achei que ia demorar 4 horas, né, pra fazer isso. E aí eu fiz essa merda aqui, cara. Agora eu tenho que fingir que eu tô feliz, mesmo que eu esteja com o coração partido. Ah, os títulos do Lierson Daenerys: a mãe dos Burgões, a ao ponto menos, a libertadora de molhos, a guardiã do oráculo, olha aí, a não queimada. A não queimada. E a nascida no churrasco. Olha São os títulos do Lierson agora. Muito bom. Quando eu conquistar os 7 reinos do hambúrguer... eu quero esses títulos na minha... Eu quero... E além disso, eu quero um hambúrguer na Seven Kings, porque eu vou virar um rei. Ah, é? É isso aí. Tem é um aí. Hambúrguer lá, Lierson, o não queimado nascido no churrasco. Aí, Tucano, você já sabe. Não te fala nada. Ai, ai. 69, dudes! alguém falou em apimentar o relacionamento e fazer merda, né? Eu lembro que eu tinha uma namorada minha que aí a gente tava naquela coisa de... Quantos anos atrás, Rex? Ah, cara, tem muito tempo. Até 2006, sei lá. É sempre 12, 13 anos atrás. Não, é sério, você era uma namorada minha mesmo. E aí o que acontece? É naquela coisa assim, pô, hoje é nosso aniversário, né? Tamo juntos há 6 meses. Pô, pensei, para de dar parada maneira. Caraca, com 6 meses você já tava precisando apimentar a relação? Não, não, mas é diferente, é fazer um agrado, né? Dá um molho a mais, né? E aí eu cheguei e falei assim, porra, cara, acho que eu vou me depilar que não tu pornô, cara. Nossa. Aí, que ótimo, mano. Aí o que eu fiz? Eu cheguei e falei, cara, mas eu não vou passar gilete, que gilete, porra, pode machucar, cacete a quatro. Fiquei preocupado com gilete, com a história. Falei, não vou de gilete, não. Vou comprar aqueles cremes que tiram pelo. Nossa, aquele câncer em lata? É, exato. Aí eu comprei um, cara, que era assim, para partes íntimas, para homem. Aí eu falei, porra, tem tudo que eu preciso. Para homem, partes íntimas. É isso, não tem erro. Só um minuto, só um adendo aqui, rapidão, uma observação. O seu presente de 6 meses de namoro foi raspar o saco? Era raspar tudo. Era ficar tipo um... Sobrancelha, virou o Will Brenner. É, tipo isso. Aí eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer. Vou chegar, né, lustroso. Chegou a garrafinha. Garrafinha, depiladinho que nem a garrafinha. Aí eu cheguei... Como criou um whey que nem uma garrafinha. Peguei o produto e li assim, ah, não, você passa e espera entre 3 e 5 minutos e depois passa um pano úmido pra tirar o pelo. Cara, isso é tão errado esse produto, cara. Não tem erro. Cheguei, besuntei o garoto com o creme. Tá maluco, cara. E esperei 3 minutos. Nossa. Quando passou 3 minutos, eu passei o paninho que vinha junto. Não vem muito pelo, não. Caiu. Você passou o líquido de Caio Pinto do Coringa. Caiu o pau fora. Então tirou o pau da toalha. Não veio muito pelo. Sai o pelo porque sai a pele junto, né? Calma, o que eu fiz? Falei, porra, vai ver que eu devo ter a pele um pouco mais grossa, não sei eu, quiçá. Vou passar mais creme. Vou passar mais, olha aí. Vou esperar pelo menos mais uns 5 minutos. Isso aí. Aí beleza. Deixei o molho lá por 10 minutos. Caralho. Cara, quando eu fui pegar o pano e passei na pele, sem sacar, veio a pele junto. Assim. Nossa. Ai, meu Deus. Veio toda a primeira epiderme, veio junto, pelo, com pele, com tudo. O que acontece? Eu fiquei em carne viva. Ai, meu Deus. É aquele desenho lá dos gigantes pelados. Era o Rex. Sacou? É aquele desenho? Como é que é o nome? Ei, dos gigantes pelados. Que só tem os caras no músculo, que não tem pele. Attack on Titan. É, o Rex foi o primeiro Titan. Cara, sem sacanagem, eu fiquei todo dolorido. Só que, tipo assim, isso a gente tinha combinado tudo, que a gente ia pra um hotel, uma porrada de coisa, meu irmão. Eu só sei que, cara, eu não conseguia andar, porque a pele encostava, a perna encostava, qualquer coisa que encostava doía. Aí... Nossa, mas raspou o saco, raspou o cu, foi uma merda foda. Você botou no cu também? Não, só na frente. Como é que você não conseguia encostar a perna? Olha... E aí, o que acontece foi o seguinte, aí o que eu fiz foi assim, cara, tá doendo muito, tá? Onde eu encosto dói. O que que eu fiz? Botei a cueca, vivi minha vida, porque o que encostasse doía. Vivi minha vida. Cara, fui lá, a gente foi no restaurante, e cara, quando eu cheguei no hotel, e eu tentando disfarçar ao máximo, né, e ela assim, nossa, o que que você fez de surpresa? Pô, tinha surpresa pra me mostrar, o que que você fez? Aí, cara, quando chegou no motel, porque não tinha o que falar, né, cara, eu fui tentar tirar a cueca não descia. Grudou. Porque a cueca grudou na pele. História de terror, cara. Nossa, você lembrou de uma história de motel. Eu tive que ir no banheiro, tomar banho pra água começar, né? De cueca? É, de cueca. Puta, porque não tinha como puxar. Secou junto. Eu e a cueca éramos um só. Mas você não pensou em um momento falar assim, deu ruim, me ajuda? Não, não tive coragem. Hospital? Ah, não. Não, porque meu orgulho era muito maior. Aí, o que que eu fiz? Eu cheguei, voltei do banho, aí eu falei, cara, então, temos esse problema aqui. Aí você confessou. Aí eu mostrei, eu falei, então, tentei te fazer uma surpresa. Mostrou teu pau e carne viva pra mulher. Mostrei. Caralho. Eu falei, agora é a prova de amor. Se ela ficar comigo depois disso, é prova de amor. Mas a base tava em carne viva. Amigo, o cogumelo do pau tava... Eu passei esse creme do campinho até a... Até o cogumelo do sol. Até, cara, o cogumelo do sol. Caralho, por quê? Tu tem pelo no pau? Não. mas eu queria deixar o mais lustroso possível. Eu não sabia, eu não conhecia. Essa técnica pra mim era nova, cara. Eu não conhecia essa técnica. Meu Deus do céu, que dor, que dor. E aí, cara, quando eu cheguei com aquele negócio em carne viva, ela falou assim, putz. Ela então... falou, é rabo de galo, né, que você tem aí. É, ela olhou e falou assim, cara, você quer ir no hospital, você quer ir no médico, você tá bem, você... Assim, era pura agonia, era só dor, sabe? Caralho! Mas eu... Não, né? Não, é claro que parecia, você parecia uma gonorreia ambulante, cara. Parecia um filme de terror, cara. Parecia aquele calcanhar de maracujá, o seu pau. Cara, minando o pênis do cara minando água, queimadura de terceiro grau. Caralho, moleque, é real, é queimadura de, não sei se de terceiro, mas é real queimadura mesmo, cara. É queimadura bizarra. A gente ficou bebendo no motel porque eu levei bebido, cacete a quatro. É pra esquecer, né, pra passar a dor. Pra tentar compensar de outra forma, pelo menos. Cara, só sei que acabou o que aconteceu, rolou. Ai, como você conseguiu? É o álcool, mano. O álcool. Álcool e tesão, não tinha jeito. Hora que irriga, né, cara, hora que irriga. Não dá. Aí foi. Mas, cara, juro, tipo assim, depois dali, cara, eu falei assim, cara, tem que ficar uma semana sem te ver, pelo menos. Quer dizer, você não consegue ver a pessoa sem transar, é isso? É, cara, namorada, né, cara? Porra. Aí, olha só, eu tinha uma grande vantagem na minha adolescência, que eu só fui conhecer motel mesmo, assim, na minha adolescência, lá pra minha juventude, né? Porque, tipo assim, meu pai era piloto, minha mãe era comissária, a casa ficava sempre pra mim vazia. Então, tipo assim, essa coisa de levar pro motel era mais por momento, por tesão. Por esporte. Exato, é tipo assim, porque a casa sempre tava vazia, então, tipo assim, era normal eu chegar da faculdade, ou ela chegar da faculdade, a gente vinha aqui pra casa e ficar, porque não tinha ninguém em casa, não tinha que me preocupar. Porra, eu não tinha aquela coisa de adolescente, de não pode fazer barulho que meus pais estão em casa. Trepar na escada. Essas coisas a gente fazia por hobby. Emoção, que vida sem emoção, cara. Não, a gente fazia por hobby, tipo assim. Trepar na escada do prédio é um clássico, mano. No terraço do prédio, cara. Qualquer porta que abre, fudeu, aqui pra dentro. Aí para um pouco, aí ninguém não ouve passo. Demorou. Vai, continua. Aí volta e... Nunca fiz na escada, vamos fazer na escada. Nunca fiz no terraço, vamos fazer no terraço. Nunca fiz na garagem, vamos fazer na garagem, entendeu? Você vai marcando pontos no prédio, assim. E você fica puto quando você descobre que alguém fez primeiro que você. Caraca, como é que você descobre? Tem um racha-parede? A parede galada? Eu lembro que aqui no meu prédio teve uma vez uma reunião de condomínio porque encontraram camisinhas na sauna. Aí foram fazer o registro. Vamos lá, quem tem pega o sauna, ok? Caraca! Você sai do playground? Não. O síndico fez isso. O síndico falou, pô, vem cá, camisinha na sauna, pera lá, cara. Nossa, mas camisinha na sauna é foda, mano. Camisinha na sauna é coisa de moleque. Começa por aí. Aí o cara fez assim, vou pegar a lista de quem foi à sauna. Ok, a vovozinha do 502, o senhorzinho do 703, a adolescente do 305. Pô, pera lá. Adolescente do 305 pegou sauna por meia hora e tem pegado sempre na hora da saída do colégio, sabe? Porra. Aí os caras foram lá e falaram, aí criaram uma ata lá pra... Não trancarem a sala, não deixar a menor de idade pegar a sala. Pô, mas o moleque adolescente que transou de camisinha tinha que ganhar um prêmio. É verdade. Cara, ele consciente. Tinha que ser recriminado, ele tinha que ser premiado. Olha, descobrimos quem foi que deixou a camisinha na sala, foi o fulaninho, 15 anos, olha, parabéns, um garoto. Um exemplo que todo mundo faça igual. Eu sou do tempo que adolescente era que nem índio, era na pele e no pelo. Não, sem pelo, né, Rex? No seu tempo era sem pelo. Sem pelo, sem pele. É sem pele, né? Sem pele, sem pelo, era no feeling. É, não, é cavalo que dano, cara, monta no pelo, pega o cabelo. Cavalo cigano. Pô, deixa eu contar essa da Copa aí que foi pesada demais, mano. Que eu me caguei, mano. Essa foi foda. Meu Deus do céu, Leandro. Mano, foi na Copa do Brasil aqui, né? Era Brasil e Nigéria. Aí, velho, eu fui pra... A gente, cara, aconteceu um negócio aqui que todo jogo da Copa, todo mundo tinha que ir pra Vila Madalena. Brasil e Nigéria? É, terceiro jogo da primeira fase. Ah, tá. Aí, a gente saiu, viu o jogo e foi pra Vila. Chegou lá, começou a beber. Bicho, beber. Nossa, todo mundo bebia muito na Copa, né? Aí, meu irmão, aconteceu. O que deu foi o seguinte. Bateu uma onda muito forte em mim, assim, que eu comecei... Me deu uma vontade de cagar do caralho. Uhum. Aí, o que aconteceu? aconteceu? Todos os bares na Vila Madá estavam cobrando 20 pau pra você usar o banheiro, porque tava um caos, tava todo mundo mijando, tá Sodoma e Gomorra, tá ligado? Tudo fedia merda, mijo, nego vendendo droga, gritando na rua, tava cenas lamentáveis. Aí, velho, eu falei, mano, não vai rolar. Não, eu fui bom moço, eu paguei 20 pau a primeira vez e caguei no banheiro. Aí eu saí, deu, sei lá, 20 minutos depois, eu... Mano... cagar de novo. Aí, preciso cagar. Aí tinha uma ruazinha fechada e tinha uma caçamba na rua, tá ligado? Eu falei... Não. Aí eu falei pros meus amigos, galera, dá uma segurada aí rapidão. Eu vou ali fazer um bagulho e já volto. Eu não acredito. Peraí, não. Você, caralho, você cagou na caçamba. Eu caguei na caçamba, exatamente. Caraca, que vacilo, cara. Mas que vacilo enorme. Calma. Era uma caçamba que tinha um monte de PVC. PVC não, telha de amianto, de alguma obra, tá ligado? Aí, o que eu fiz? Eu fiz dois quadradinhos assim pra ninguém ver que eu subi na caçamba. Ela não tava cheia, tá na metade. Ah, que ótimo. Os peões que encheram a caçamba e os caras que descarregaram ela adoraram ela estar vazia. Ela tava mais ou menos vazia. Aí, o que eu fiz? Eu entrei na caçamba e aí eu montei meu banheirinho particular ali, né, moleque? Aí eu subi as paredinhas de... Então, caguei. Só que eu tava com muita vontade de cagar, eu fiz isso meio apressado e me liguei que eu precisava limpar o cu. E tava muito mole a merda. Muito mole. Mano, eu falei, caralho, mano, o que eu faço agora? Começou a bater o desespero. Aí eu falei, vou meter o classicão, né? Vou limpar com a meia. Aí eu peguei, tirei a meia, limpei o cu, deixei lá, fiquei... Sacrificou a meia. Sacrifiquei a meia. E é sempre a primeira a ser sacrificada. Voltei pra festa. Com uma meia só? Só com uma meia. E, mano, e... Preocupação do Jovem Nerd. Cara, o pior vai vir agora, velho. Até agora tava suave. Eu ter montado uma cabana pra cagar tava suave. O problema foi que eu cheguei com meus amigos lá, começamos a trocar ideia. Aí tinha uma ruivinha mó gracinha, assim, eu falei, grudei na mina, comecei a trocar uma ideia. Tá vendo o Prieto? O Prieto vai lembrar dessa história porque eu voltei no carro dele cagado. Aí... Spoiler do final. Não, aí, mano, eu comecei a trocar ideia com a mina, não sei o que lá, a mina começou a chegar mais perto, eu falei, vai rolar. Só que, mano, eu peidei, eu cometi esse erro. Nossa, não, mano, para de piorar a história, velho. Eu peidei, e na hora que eu peidei, eu me caguei. Deus. E eu senti, sabe quando você sente que melou? Peraí, eu quero entender o seguinte, você tava com uma diarreia alcoólica, é isso? É, exatamente. Alcorreia. Cachaça. Tem isso? O álcool faz isso? Tem. Ô, Jovem Nerd, era a Copa do Mundo, Jovem Nerd. A gente tava 15 dias bêbado. Era o terceiro jogo da primeira fase. Já tava todo mundo fudido. Aí aconteceu. Eu peidei, me caguei. E nisso, cara, parece que foi Murphy. Eu caguei, a mina veio pra cima de mim. Nossa. Aí eu falei, cara, aí você pensa, quando a flecha sai do arco, não há volta. Aí eu beijei a mina. Aí eu comecei a beijar a mina. Cagado. Cagado. Ai, aí um brother meu, o Nando, gritou do lado. Porra, meu irmão, tem uma... Parece que tem um cano de fossa estourado aqui do lado, velho. Cheiro de bosta. E eu, puta, mano. Sou eu sabia que eu tava aqui, eu que era um cocô gigante ali no momento. Peguei a mina. Aí a mina chegou em algum certo momento e falou, o que você acha da gente dar uma esticada? Aí eu, puta, sabe que é? Amanhã cedo eu preciso levar minha avó no jiu-jitsu. Você... Eu inventei qualquer coisa, mano. Eu tava cagado. Você é louco? Eu vou pegar, sair com a mina enfia a mão na minha bunda, sai com a mão cheia de creme. Beleza, aí acabou ali, aí a menina foi embora com os amigos dela, eu e o Prieto já tava muito bêbado pra continuar ali. Aí eu falei, Pri, mano, na moral, então, aconteceu isso, ele... vai embora. Eu falei, ué, no seu carro. Mano, eu fui da Vila Madalena até minha casa, sabe, meio com a mão no banco, sem encostar a bunda no banco, porque o Prieto não deixava encostar a bunda no banco, com os vidros abertos, mano, cheiro de bosta no carro, desesperador, velho. Nossa, esse já foi muito osso, mano. Sério, não, puta. Bom, resumindo, eu me caguei na copa e beijei uma mina cagado. Se a menina que tá ouvindo isso lembrar da minha cara, então, era eu mesmo que tava cagado, não era a rua, eu não saí com você porque eu me caguei. Caraca, que beleza. Fica a minha desculpa aqui, né? Fica aqui registrado publicamente que não, a culpa não era sua, a culpa era minha. O problema não era você, o problema era eu. 69, dudes! Então, eu tenho uma história boa de adolescência, porque meu aniversário de 33 anos, e por que de 33 anos? Porque é o último ano que eu consigo contar com as duas mãos, né? Então, meu aniversário de 33 anos, cara, eu tinha capa, sei lá, uns 6 meses antes eu tinha visto aquele filme Projeto X. Que pra quem não viu ainda, é um filme de um moleque que tá fazendo 17 anos, que os amigos fazem uma festa pra ele na casa dele, que os pais viajaram, e a festa é merda. E chega um cara com lança-chama no final, o anão joga o carro da Mercedes-Benz dentro da piscina. Então, meu aniversário foi, tipo assim, 90% isso. Sem a Mercedes, né? Só faltou a Mercedes, na real. E o lança-chamas. Então, aí eu fiz um aniversário, mas o meu objetivo sempre foi, e eu avisei pra todo mundo que fosse, olha só, eu tô fazendo uma festa open bar, com barman, com DJ, com piscina, e com o concurso de gata molhada. Então, meu irmão, vocês já se preparem. O espírito é esse, sacou? O problema é que o dono da festa queimou a largada. Eu fiquei loucaço logo no início. E aí, toda a minha memória desse aniversário vem dos meus amigos. E graças a Deus, o Rex e o Guga, que também não bebe, estavam lá. Então, assim, eu tive memórias implantadas do Projeto X, que inclusive rendeu processos na justiça por causa da polícia. E o dono, eu tive que indenizar o dono da casa. O quê? Caralho! O quê? Caraca, você sempre tem um passo além, né? Cara, eu lembro que no dia seguinte o 3D ligou pra mim assim, putaço! Porra, cara! Porra, foi mó difícil botar o nome de vocês na lista VIP do aniversário. Porra, não custava nada ter ido, cara. Porra, que sacanagem. Falei, Afonso, a gente foi na tua festa. A gente te cumprimentou, bateu foto contigo e o caralho ali. Pegou o celular. Cara, valeu por vocês terem vindo, cara. Obrigado. Caralho. Ele não lembrava que falou com a gente, que bateu foto, que fez os caralhos da festa. Não lembro de nada, nada, nada. Ele era uma pessoa que parecia ser o 3D, mas não era o 3D. Era tipo só assim, em corpo presente, né? Então, era tipo assim, permissão para assumir o corpo em 100%, permissão autorizada. Era isso. Cara. Upgrade, era o 3D. Ele tava na festa, mas não era ele. Ele tava aprisionado no corpo dele. Tipo, run. As únicas duas pessoas que serão sóbrias no meu aniversário foi o Guga e o Rex. As únicas duas de 75 pessoas. Toda festa do 3D é petit comitê, já viu? Não digo isso com orgulho, não digo isso com orgulho. Eu sou reconhecido por dar boas festas. Então, tipo assim, quando chega perto do meu aniversário, as pessoas já começam a perguntar, e aí, qual é a festa de hoje? Qual é a festa de hoje? Qual é a festa desse ano? Qual vai ser? Vai ser não sei o quê? Vai ser doideira? O meu último aniversário, cara, foi um karaokê no meu bar. Meu amigo, as histórias são impublicáveis nesse podcast. Viraria mais 30, porque não tem nem mais 18 que poderia escutar, rapaz. O 3D, cara, o 3D realmente, ele é um adolescente. Pra sempre, cara. Eu lembro que, alguns anos atrás, a Agatha, minha esposa, ela adora aquele programa Santa Ajuda, do GNT, que vai a menina lá e arruma a casa das pessoas e tal. Aí, de repente, tá vendo Santa Ajuda, tum, com 3D, arrumando a casa do 3D. Aí a gente, não acredito, 3D do Santa Ajuda e tereréu. E aí, o 3D não era só o 3D, era o 3D mais outro cara e, sei lá, acho que mais um cara. Aí eu falei, cara, onde que o 3D tá? O 3D estava morando numa república. E recebeu a visita do Santa Ajuda pra arrumar o apartamento de república de panela de miojo. Você não tá entendendo, não era uma república, era um apartamento que eles conseguiram alugar pra duas pessoas, só que eles meteram 6 pessoas na casa, sem a dona da casa saber. Nossa, que inferno o 3D. É sério isso? Chegou duas pessoas, queremos alugar o seu apartamento. Ah, esse apartamento, eu acho, tem um quarto, tem outro quarto, é um kitnet, sei lá o que seja. É o suficiente pra duas pessoas, perfeito. Só que não eram duas, eram 6 pessoas o apartamento. Então era um entra e sai que eles davam os mesmos nomes pra portaria. Caraca, que absurdo. É verdade isso, 3D? Então, na verdade, assim, um apartamento que tinha 22 metros quadrados. O Daniel, meu grande amigo, estava aqui em casa ontem, inclusive. Daniel, meu grande amigo, alugou esse apartamento. Aí o Lincoln, o Rex conhece, você já conheceu também, ele ajudou a gente lá no Crônica Gigante, lá no Catete, enfim. Lincoln, meu amigo, se separou e foi morar com o Daniel no Rio. A gente morava em Petrópolis nessa época. O Lincoln casado e eu casado, a gente morava em Petrópolis. O Lincoln se separou em abril, maio de 2012, veio morar com o Daniel. 3 meses depois eu me separei e arrumei um emprego no Rio e fui morar também. Então nós éramos 3 pessoas. Num apartamento de 22 metros quadrados, planejando alugar um apartamento maior. Só que calhou de, tipo assim, eu fui em junho. Em julho veio o Pedrão, em agosto veio o Ralph. Então, só que o Pedrão e o Ralph, somados os dois, eles devem pesar uns 350 quilos, somados os dois. Nossa, eu já tô claustrofóbico. Então, assim, nós éramos 5 pessoas morando, sendo que 2 delas pesavam mais de 150 quilos. Mas o melhor é, a gente só decidiu trocar de apartamento porque no carnaval do ano seguinte, nós recebemos 17 pessoas na nossa casa. E dormiram as 17 pessoas amontoadas. Foi gostoso, foi maravilhoso. Todo mundo solteiro, ninguém casado. Foi uma delícia. Mas assim, a gente só decidiu que a gente precisava se mudar pra um lugar maior depois desse carnaval, que abrigamos 17 pessoas no apartamento de 22 metros quadrados. Viramos a lenda da glória. Até hoje esse feito é contado ali nos arredores da glória. E aí, no final do carnaval, mais uns 3 meses, nós nos mudamos pra uma cobertura na Tijuca, que aí sim, fomos pra uma cobertura de 4 quartos, bonito e tal. Não, mas peraí, em que momento você achou que, puta, a gente precisa do Santa Ajuda aqui? Então, na verdade, não foi a gente, foi uma amiga nossa que indicou, porque ela ia na nossa casa e falava assim, meninos, vocês precisam de uma ajuda. E ela que mandou a carta pro Santa Ajuda. Uhum. Não foi? Ela que mandou a carta. Aí o Santa Ajuda nos ligou, na verdade ligou pro Lincoln. E aí, enfim, tipo, armaram tudo lá. E eu coproduzi o programa, né? Porque eu que dei as ideias. Nossa, velho. Foi assim que eu casei, sabia? E aí a história melhora. Porque a história melhora. Fizeram Santa Ajuda na nossa casa, né? E a galera se amarrou na nossa história. Tipo, a produção do programa se amarrou na nossa história. E aí, quando a gente se mudou pra cobertura na Tijuca, o Santa Ajuda veio atrás da gente de novo, porque eles viram um programa que a gente apareceu na Fátima Bernardes de divorciados que moravam juntos. Ai, cara, o 3D tá sempre... Cara, parabéns, tá cara. Tá sempre além, cara. Agora, peraí, deixa eu perguntar. Quanto tempo durou a arrumação do Santa Ajuda? Ah, não, durou até a gente se mudar. Não, a gente conseguiu organizar. Parabéns. Muito bom. Bom, foi bom. E aí a gente apareceu, quando a gente se mudou pra cobertura, a gente apareceu no programa da Fátima Bernardes, como desquitados que moram juntos. E aí o Santa Ajuda se amarrou nisso e chamou a gente de novo pra participar de outro Santa Ajuda, só que dessa vez acampando. E aí o programa foi maravilhoso, cara. Eu fui acampar com os meus amigos na Praia do Recreio, foi ridículo. Caraca, presta atenção, acampar é se fuder, né? Isso é sinônimo. Acampar não dá. Acampar não dá. Não. Comer agachado e cagar no mato, não. Cara, não tem alegria maior do que ar-condicionado e banho quente, cara. Não. E banheiro próprio. Eu acho que normalmente o ser humano, ele tem uma idade, até uma idade, que ele tá propenso a se fuder. É a idade que eu chamo de idade de se fuder. A idade de se fuder, você acampa, você aluga casa em Búzios. 20 pessoas. É, com 20 pessoas e cocô boiando na piscina. Búzios não, peró. Peró. É a idade de se fuder. Você tá, topa qualquer parada. O 3D não sai da idade de se fuder. Não, ele é um eterno adolescente. Me deixa, cara. Me Nossa. Deixa. O cara foi acampar com Santa Ajuda, com televisão, cara. Olha. Nossa, cara, eu fiz isso. Até os 27, eu fiz isso. Aí eu fui pra um carnaval em São Luís do Paraitinga. Nunca mais eu entrei nesses negócios de 60 pessoas numa casa, dormir no chão, ficar bêbado, dormir numa ponte, voltar sem tênis. Não dá mais, mano. Nunca mais eu... Nunca mais. Depois bêbado, que... dormir numa ponte e voltar sem tênis. Você continua se cagando? Você tá se preparando pra Copa esse ano, Léo? Eu tô, cara. A Marcela tá em choque com a Copa. Né? Não, então, olha só. Eu não tava muito louco na Copa. Eu quero ver esse discurso. Não estou desejando mal. Espero que seu casamento com a Marcela aconteça pra sempre e tal. Eu quero ver esse discurso funcionando quando der merda. Ou se ligada. Eu me conheço, cara. Eu acho que seria a morte, mas não pode acontecer. 69, dudes! Nossa, mano, eu tava lembrando quando eu era moleque, eu entrei numa de... Também que, mano, pelo é zoado, não posso ter pelo e eu tinha que ficar igual o ator pornô mesmo, né? Só que, cara, a parte do ator pornô era, no meu caso, era só sem pelo, porque eu não tinha um físico de ator pornô, muito pelo contrário. Quando eu... quando a gente é jovem, mas você começa a performar, você acha que você tá... Você virou... Não, rapidinho, físico de ator pornô, você tá falando o quê? Tipo assim, não que eu queira saber o tamanho do seu membro, mas tipo... Barriga, um barrigão de chope. Esse é o físico do ator pornô, né? Um barrigão de chope. No Brasil é. O Ron Jeremy, né? Esse era o meu físico de ator pornô. Né? Jovem Nerd era fã do Roxy Fred. Foder. Era assim. Eu era fã do Roxy Fred, eram os melhores filmes. Mano, e aí eu lembro que uma vez eu ia sair com uma mina, aí eu falei, caralho, acho que hoje vai rolar, né? Só daí, você faz tudo. Vocês não têm uma preparação assim? Vai tomar um banho. Tomar banho eu tomo todo dia, não sei. Não, mas é um banho diferente, David. É com leite de rosas? Não, cara, é o seguinte, o banho pré-coito não pode ser banheta, porque senão você não sai. O meu é o contrário. O meu é o contrário. Eu também acho que dá uma relaxada antes. Velho, se você mete a banheta, eu já cansei de marcar esquema com a mina, aí eu vou lá, meto a banheta, a hora que eu volto, eu só ligo pra ela e falo, puta, foi mal, tenho que levar minha avó no jiu-jitsu aí, mano. Tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Eu entendi o que você quis dizer. Você tá falando que o banheta, ele tira uma dúvida que tu tem, que é aquela assim, ah, cara, vou, tô fazendo nada, mas aí tu dá aquela banheta e tu pensa, ah, não, vou jogar um videogame. É, caraca, você tá me dizendo que a banheta é o tira a dúvida, se... é tipo a reunião que podia ter sido um e-mail? É isso? A banheta é a reunião que poderia ter sido um e-mail. É exatamente. Parabéns. Nunca ninguém conseguiu definir uma banheta como você. Você fez a banheta, saiu do banho, foi pro quarto e o videogame tá mais interessante, velho, é porque a banheta fez o papel dela. Aquela trepada não ia dar certo, cara. Ia ser mais uma daquelas trepadas que quando você termina de transar, é mental, você quer... Cara. Quantas vezes você... problema mental, cara, eu tenho problema mental, me estimula mais, me dá mais vontade. É que o 3D é aquele cara que a gente conhece que ele não tem tipo, ele tem pressa. Mas eu nunca neguei. A banheta evita uma das situações mais constrangedoras do mundo, que é quando você termina de gozar e você quer que a menina vire uma pizza e uma coca. Nunca aconteceu isso com vocês? Na vida de vocês? Não. Cara, você tá naquela dúvida, você fala, vou lá. Aí não é uma mina que você acha tão, que você tava tão afim. Na verdade, você só queria trepar. Porque você é um animal. Eu tenho uma coisa que eu sempre penso assim, cara. Mas eu penso dessa ponta, eu penso diferente. Eu penso que é o seguinte: se eu tô na dúvida, já não tá certo. Né? Não, já não tá certo. Eu tenho que ter muita certeza do que eu tô querendo naquela hora. Então, eu quero, eu vou. Eu tô viajando, tiver... cara. O meu foco é Pelé e Romário. 1000 gols. Penso nisso. Cara, vocês estão loucos, velho. Eu era assim. Não, meu foco é Pelé e Romário, 1000 gols. Eu era assim, velho. Sua namorada vai ouvir esse programa ou 3D? Só pra... Ela tá aqui, inclusive. Mas ela acha que tá falando de futebol, né, nesse momento. Ah, cara, mas na minha época de solteiro, não importava se era de cabeça, de bunda, o importante era fazer gol, eram os 3 pontos. De bunda nunca. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.